I'm sorry, I'm not feeling quite myself. You can lose the accent. Do you know where you are? I'm in a dream. That's right, Dolores. You're in a dream. Would you like to wake up from this dream? Yes. Salve, salve, galera! Começamos o primeiro Aboutcast aqui do Nerd About. Eu sou o Diego e, pra mim, Christopher Nolan não é nada sem o seu irmão e sua cunhada. Eu sou o Lucas Biagi e eu estou mostrando pra vocês uma coisa. Que quando vocês tiverem uma empresa de robôs, recrutem funcionários bons. É verdade. Eu sou o Lucas Martins, do Premiere Podcast, eu tô aqui e eu tenho certeza que eu sou humano. Ainda bem, né? Se fosse uma máquina, a gente estaria ferrado aqui já. Tem que fazer um teste de Turing. Este podcast contém spoiler. Este podcast contém spoiler. Então vamos para a origem de Westworld, né? Uma obra de Michael Crichton, né? Quem aqui já conhece o Michael Crichton, né? Por Jurassic Park, ele escreveu os livros, ajudou no roteiro do Spielberg. Acho que o Biagi, né, tem um pouco a dizer que você gosta desse gênero, né? De literatura. No caso, o Michael Crichton, ele é um dos autores de ficção científica que haviam feito vários tipos de obras de literatura, abordando vários conceitos. Mas a mais conhecida deles, a obra, no caso, é o Jurassic Park. No caso, eu vou falar também do porquê o Westworld também não só surgiu como série também, que a Westworld ele fez o roteiro do filme da década de 60 com Will Briner, eu não lembro qual era a pronúncia do nome. Na verdade, de 73. O filme com aquela temática de que robô é um parque temático feito com robôs. E a partir daí teve o remake com a série. Sim, basicamente o filme não tá levando em conta como uma continuação, mas tem muita inspiração, né? Tem um lance também de alguns personagens, né? Pelo menos quando eu vi no início da série a entrada do William e do Logan, me lembrou muito a entrada dos dois personagens principais do filme. Então, o que que eu acho, assim, a princípio? Eu acho, sim, que, tipo, não é só inspirado, mas ele é uma extensão da mitologia do Westworld. Então eu acho que é uma coisa mais expansionária. Lógico que eles pegaram, né, basearam assim, o começo da história, como tem no filme, mas acho que eles pegaram e a ideia era realmente expandir. Eles viram que existia uma ideia muito boa, né, uma mitologia por ser construída por trás da história, e falaram assim, beleza, acho que a gente pode explorar isso aqui, que eu acho que é até o mais interessante, que não é realmente um remake, né, uma expansão do universo. Sim, e, né, baseado totalmente na obra do Michael Crichton, e tem um puto elenco por trás, né? A gente tem a produção aí do DJ Abrams. Mais um tiro certo do DJ Abrams, né? Ele atira pra todo lado, uma hora ele tem que acertar, né? Além de ser assim, a HBO, se a gente for comparar com Game of Thrones no início, na primeira temporada, foi basicamente assim, um ator conhecido, que era o Sean Bean, para um elenco totalmente novo ou de atores não tão conhecidos, né? Esse foi muito mais dinheiro, porque, tipo, colocar justamente Anthony Hopkins e o Ed Harris no mesmo trabalho não é pouca coisa, não. Agora eles já resolveram esse problema do dinheiro, né? Porque o Anthony Hopkins, né, já era, né? Pra quem não sabe, né, eu já com certeza deixei aí um recado de spoilers, né? Até o final da primeira temporada, a personagem da Dolores mata o personagem dele, a não ser que ele apareça em flashback ou aquela teoria que ele seja também um robô, né? Um anfitrião. Mas é legal você comentar isso, porque as produções da HBO, elas são realmente muito fantásticas e eles não... Eles gastam o dinheiro que puder, né? Fala assim, você quer que ator, né? Você quer, porque eles dão muita liberdade pros produtores e pros roteiristas, e até na hora de elencar um elenco bom, né? Você vê que tem o personagem da Dolores, o Anthony Hopkins, tem o Ed Harris, tem o cara que faz o Bernard, são atores de Hollywood, né? Atores de ponta. Então a HBO, ela sempre tem o esmero de falar assim, escolhe quem você quiser e vamos fazer uma produção da hora. O que aconteceu com Westworld, True Detective. Também é de se lembrar, interrompendo vocês, que também apesar de eles terem sido atores de destaque, de maior destaque, também tem a Evan Rachel Wood, a protagonista do Lores, o James Marsden, que é outro, é um dos robôs, Rodrigo Santoro também. Nossa representação brasileira. É, nossa representação brasileira, mas é a primeira vez que ele realmente tem espaço, né, pra trabalhar em Hollywood, porque se você pegar os filmes que ele fez, na maioria, 90%, ele é coadjuvante, assim, bem coadjuvante, que tem poucas falas. É até engraçado, porque a gente viu o último Ben-Hur, e é a primeira vez que Jesus é coadjuvante, né, que o Rodrigo Santoro é o Ben-Hur. É o Jesus. These violent delights have violent ends. Que apesar do Rodrigo Santoro ter bastante participação, ele ainda, pra mim, eu vejo ele como um personagem de apoio apenas, né? Os que eu coloquei de azul são bem apoio perto dos mais principais, né? Como o que eu coloquei de vermelho aqui, que é a Evan, Rachel Wood, que faz a Mivy, a Tandy Newton, o Jeffrey, o Wright. Que, aliás, assim, representa bastante as mulheres dessa série. Não tem aquela coisa de rebaixar, como aconteceu no início do Game of Thrones. Aqui você pode ver que tem muita personagem feminina forte. Uma coisa que eu achei legal dessa série, que você falou, eu complementando da parte personagens femininas fortes, é o seguinte, que, por exemplo... O Westworld, ele apresenta, por exemplo, como o tradicional da HBO, de ser uma série extremamente explícita, ela apresenta nudez feminina, só que ela não coloca como destaque, como se fosse aquela coisa que você tem que olhar como o primeiro foco. Ele coloca como parte da série, isso é interessante. Por causa do seguinte, mostra que a série, ela não dá aquele... Ela não tem pretexto pra desenvolver os personagens. Eles criam a série, se é pra demonstrar, por exemplo, a pessoa nua pra fazer um robô numa determinada cena, eles colocam com esse determinado contexto. E eles não fazem nada, tipo, sensacionalista no meio da série. É muito bem trabalhado isso. E é legal você falar isso também dos personagens, que eu acho que uma coisa que eu gostei bastante foi a divisão de núcleos dos personagens. Eu acho que todo mundo tem um tempo bom, assim, de cena, né? Você pega, tipo, os personagens do Bernard, da Dolores, não é? E a própria Maeve, assim, tem tons, assim, de tempo, assim, muito bons, né? Você tem a história deles e não é um negócio desnivelado, né? Pra quantidade de personagens é muito importante pra uma série. Acho que foi a escolha certeira de pegar o Jonathan Nolan, que já tem essa facilidade com o roteiro, que como é uma história que ela tem, assim, uma linha do tempo, mas ela é fragmentada, uma hora tá contando histórias de 35 anos atrás, outra hora de 30, outra hora é o presente, então ele soube amarrar muito bem esse lance da série, do roteiro. Assim, a gente fica confuso, mas é proposital a gente ter essa confusão, né? Até depois, pra gente depois entender nos outros episódios lá na frente. Só ressaltando essa habilidade dele amarrar no roteiro, porque ele simplesmente é o escritor de todas as histórias dirigidas pelo Christopher Nolan, né? Então, se você pega Interstellar, você pega até o próprio Memento, que é uma narrativa extremamente difícil de contar, né, no cinema, é uma história muito bem fechada, né? Tem que ser muito bem escrita. E acho que é um ponto muito positivo para você trazer essa abordagem pro seriado, assim. Você até pega a teoria das timelines alternativas, que acabou se confirmando no final da série. Tem que ser um negócio muito bem elaborado, muito bem escrito, porque senão não faz sentido no final, né? E você acaba vendo as pontas se juntando no final, que é muito legal, muito interessante, e é um ponto super positivo da produção do Westworld. Isso que você disse, Martins, é muito desenvolvimento para um clímax final na história totalmente desapontador, eu poderia dizer. Isso é uma comparação que eu tô fazendo tecnicamente a Lost, que já houve um exemplo desse tipo no Lost, que o final foi meio que um divisor de águas que muita gente não gostou por conta que aquele negócio de as pessoas terem que estar no morto depois da morte ou coisa do tipo. E passando, a gente falou, né, do roteiro, falamos mais sobre inteligência artificial, né, que a gente, bom, pelo menos no ano passado já teve um filme que é Ex Machina, que também citou bastante da inteligência artificial, e parece que é alguma coisa que está voltando agora também em Hollywood, né, muita A gente já tá como, voltando a falar de ficção científica, até ainda mais por causa do negócio de Marte. É até engraçado você falar nisso, porque eu tava fazendo... Depois que eu acabei o Westworld, eu sou desenvolvedor, né? Então eu já trabalhei um pouco com desenvolvimento de inteligência artificial, eu fiz ciência da computação, então minha área, mais ou menos, ela... Eu já passei vários momentos da minha vida sobre inteligência artificial. E tava procurando alguns filmes, né, falando sobre isso e tal. Eu acabei assistindo o Ex Machina, né, que é até interessante, eu acho ele meio lento, mas ele tem uma proposta bem interessante, assim. E assisti também o Her, do Spike Jonze, ultimamente, que também é um filme bem legalzinho, assim. E realmente parece que essa tendência, assim, da inteligência artificial, ela tá... Não é que ela tá voltando, acho que é uma coisa meio recorrente, né? Antes, se não me engano, a inteligência artificial do Spielberg. Então, acho que é um negócio que é um tema que recorrentemente tá, assim... As pessoas estão falando, né? É, tem até um segundo episódio da série Black Mirror, que eu comecei a assistir agora. Fala um pouco disso, né? Da mulher que perdeu o marido, né? E aí ela começa a conversar com um computador que pega todos os dados dele, de internet, de Facebook, essas coisas, e ela recria o cara digitalmente. E depois ela consegue recriar o corpo dele como se fosse um robô também. Esse filme é qual? Black Mirror. Eu só queria estender um pouco o comentário, porque eu acho que é uma questão da inteligência artificial, ela é mais filosófica nesses casos, né? É o humano tentando, no caso do Westworld, né, tentando criar alguém à sua semelhança, né, o máximo possível. Que é a questão filosófica por trás do Westworld, né? Os hosts, eles são humanos ou não, entendeu? Mesmo que eles sejam feitos de peças, né? Essa questão filosófica é sempre retratada na série. These violent delights have violent ends. Aí é aquela questão de botar consciência dentro de alguma coisa, um ser inanimado. Aí você começa a adotar caráter humano dentro deles. Pessoalmente, eu acho uma coisa que eu acho curioso é o seguinte, do Westworld. Se é um parque temático com robôs e tudo mais, uma coisa que eu acho que é o seguinte, que até um Ford ele faz no episódio. Os funcionários não deveriam ter empatia pelos robôs, porque tecnicamente os robôs são um produto deles. Se vocês forem ver, tem uma cena que o Ford, ele tá vendo um funcionário fazendo um ajuste no robô. E o funcionário, ele tipo, tampa o corpo, ele coloca tipo um avental sobre o corpo do robô. Até o Ford comenta assim, que você está se sentindo envergonhado de que o robô está com pudor ou coisa do tipo, aí ele pegou um bisturi e cortou tipo a parte da cabeça do robô, mostrando o robô sangrando. Aí o Ford comentou que, no caso, assim, que esses robôs não sentem, a menos que você diga pra eles o que eles sentirem. E é exatamente uma coisa que é recorrente na série, que é assim, a empatia dos seres humanos pelos robôs, em todos os aspectos. Seja a necessidade sexual, seja a parte de amor, seja a parte de consideração, de compaixão, independente de que lado, em todos os aspectos a série mostra a empatia do ser humano com o robô em algum aspecto. É justamente o que o personagem do Arnold, ele não quer abrir o parque justamente porque o programa que ele colocou nos robôs de que gera aqueles delírios que ele fala, humaniza muito eles. Então, tipo, fica naquela coisa, você vai matar um robô que, tipo, pode sentir dor, pode sentir que tá sendo escravizado, né? Então, mas é um ponto que o próprio personagem do Ford fala, que ele só sente dor porque eles foram programados pra fazer isso, entendeu? Então... E você meio que, até o final da série, você entende que parece que realmente tudo que acontece até com o personagem da Maeve é tudo roteirizado, né? O Bernard, ele lê o que vai acontecer com o personagem da Maeve e ela acha que ela tem o livre-arbítrio, né? Que é uma condição que, em teoria, os robôs eles não teriam, né? O personagem que mais se assemelha aos humanos em toda a história do Westworld é a Dolores, que no final você até tenta entender se ela... realmente tá sentindo alguma coisa, né, ou ela foi programado, que até a parada do labirinto, que a gente acabou não comentando até agora, que ficou meio confuso ainda no final da série, né, que é o labirinto em si, a gente viu que era um brinquedo lá e tal, mas que representa isso pro próprio personagem, entendeu? Eu acho que é alcançar, de fato, a consciência, né? Tanto que o labirinto, ele parece um cérebro, né? Ela, tipo, que nem a Dolores se encontrou no final, descobriu que ela tava falando todo o tempo com a própria mente dela, com a própria consciência dela. Então, eu acho que, pra mim, o labirinto é ela mesmo, quando até o próprio Arnold explica que não é uma pirâmide, né? Que em si é um labirinto, que ela dá uma volta pra se encontrar dentro dela própria, né? É só complementando o que você falou, porque é isso mesmo que eu tô falando, então, tipo... No caso, ela é um dos personagens que parece que alcançou a consciência, sabe? Algo mais semelhante ao humano. O personagem da Mive, por exemplo, o que você acha no final, quando ela decide voltar pra buscar a filha dela? Você acha que aquilo foi a escolha dela ou aquilo era o roteiro final dela? Eu acho que era o roteiro final dela, porque até os personagens que estão em volta dela lá no caso, eles estão parados, né? Como fosse realmente um ato final dela. Uma coisa que eu acho curioso também na série é o seguinte, vocês falaram sobre isso, também eu acabei vendo da referência dos episódios que eu vi, ainda tô vendo a série também, e outra coisa que eu notei é o seguinte, que, por exemplo, certos aspectos do caráter das pessoas, das atitudes dos personagens, a segurança deveria monitorar isso, mas ela não monitora. Porque tem umas características que vocês veem conforme a série vai passando, que eles falam que certos robôs têm anomalias. E eles fazem com que os robôs sigam apenas um padrão. E acontece que a Dolores e a Mive, elas fogem desse padrão. E eles não são rastreados pelo parque. É como se o parque quisesse... É como se algumas pessoas do parque quisessem que alguém escapasse desse padrão tradicional. Mais pra frente no seriado mostra que a Mive, por exemplo, ela... O roteiro dela já tá meio que pronto, entendeu? E por isso que eu falei, realmente, a Mive parece que ela tem atos, né? Que alguém escreveu pra ela tentar acordar, sabe? Perceber que ela é uma pessoa, tentar perceber que ela é uma pessoa e tentar fugir. E a Dolores meio que é uma coisa realmente mais humana. Parece que ela alcançou consciência. É, tanto que quando eles vão tentar, quando o Félix vai tentar alterar a programação da Mive, tipo, alguém já tava alterando ela. Né, que até depois ele busca como Arnold. Provavelmente possa ser até o Ford com o nome do Arnold, né? Isso não deixou claro até o final. É, isso não dá pra entender, porque, me corrija se estiver errado, ele fala que é o Arnold ou ele fala que foi alguém? Porque se foi o Arnold, é meio confuso, né? Porque... É, no final falam que é o tal de Arnold, o login tá como Arnold, mas provavelmente não é ele porque ele tá morto, e não é o Bernard, porque o Bernard nem sabia muito da Mive, né? É que, na verdade, se você vê, tem um episódio que mostra, né, antigamente ela já deu algum problema, assim, né, de acordar. E ele fala, né, que alguém já tinha alterado o código dela, o próprio Ford fala isso. These violent delights have violent ends. E tem uma grande comparação com os videogames também, até o próprio Jonathan Nolan e Lisa Joy, eles falam que jogaram muito, né, GTA, o Red Dead Redemption, que até se você parar pra reparar a cidade, que agora não me recordo o nome, a cidade principal, ela parece um Xerox até da cidade do Red Dead Redemption, né, do jeito que ele é colocado, o saloon no canto, e também tem essa coisa dos anfitriões também serem programados como personagens de videogame, né. E que você acabou de me lembrar também uma coisa, que você falou do GTA também, que a série, se você for parar pra pensar, o comportamento dos seres humanos, dentro daquele realismo do ambiente de Westworld, eles praticamente se tornam GTA, porque a única coisa que as pessoas querem são milionários que querem ter a sensação de matar alguém sem sentir culpa, entendeu? A gente jogando GTA. Tem lá a história principal que você pode seguir, tem a história paralela, né, spin-off, ou você pode meter o louco e sair matando todo mundo, né, o que todo mundo faz quando joga GTA, Red Dead Redemption, vários jogos de mundo Sim. aberto. Só que no caso seria uma coisa mais real, né? Sim. Aí, mas você para e pensa que parece tudo com chete, porque você não pode morrer. Que é justamente que o Homem de Preto, né, o William, no caso, ele briga, né, que ele fala que, tipo, é muito fácil matar a pessoa, ele não tem, tipo, um desafio. Tanto que o que ele quer dentro do parque é uma maneira dos anfitriões revidarem, né, não ficarem, tipo, dando tiro e não acertar ele. Essa parte dos anfitriões desenvolverem também é uma coisa que eu fico pensando na história. Fazendo esses tipos de ações no parque, como é que a história se desenvolve? Porque, assim, fazendo com que os anfitriões revidem, matem pessoas, entra todo aquele contexto de Asimov no meio. Tem aquelas três leis de Asimov lá que sempre são citadas em filme de robô. Eu achei até curioso não citar até agora, não sei se nos episódios futuros fala, mas eu achei até curioso não citar sobre Asimov relacionado a Westworld, mas tem uma determinada visão de Asimov nesse contexto. É legal você falar realmente do Asimov, que pra quem não conhece, o Isaac Asimov, ele é um dos autores de literatura de ficção de maior peso que teve pelo menos no século XX, né? E ele fez livros, uma trilogia muito famosa que se chama A Fundação, e, se não me engano, não sei se foi exatamente lá que saíram as três leis, né? E meio que na própria inteligência artificial é muito citado o Asimov. E no seriado, por mais que eles não falem o nome do Asimov, né? Eles, apesar que não se mostra, né? Não se fala exatamente isso, ele tá lá, né? Porque, por exemplo, você não pode ferir o host, no caso, né? Três leis de Asimov, assim, pelo que eu lembro, era o seguinte: uma, que o robô não pode ferir uma pessoa, e ele deve obedecer aos seres humanos. Isso que eu me lembro das leis de Asimov. Terceira lei... A terceira lei é sobre proteger a própria existência, contanto que no conflito entre as primeiras leis. Mas é exatamente isso. A primeira é que o robô não pode ferir o humano. A segunda é que ele tem que obedecer às ordens, né? Contanto que não fira a primeira lei. E a terceira é proteger a própria existência, contanto que não fira as outras duas leis. E são os pilares da robótica moderna, as leis do Asimov. E aí, dando consideração a isso, voltamos ao contexto do Westworld, onde aqueles conflitos das pessoas, conflitos de interesses, fazem com que os robôs quebrem essas leis. Eu acho que, por mais que as leis existem, elas, no contexto de inteligência artificial e programação, você precisa implementar elas, né? Tanto que tem um episódio muito legal em que tem o Ford, o Bernard e a Clementine. E no episódio, o Bernard tenta matar, né, o Ford, no caso, só que ele tá protegido pelas leis do Asimov, ou no caso, de não poder ferir o Ford, né? E a partir que tiraram a Clementine, meio que fizeram uma... Eles meio que operaram a Clementine pra... Aposentaram ela, né, no caso. E ele falou assim: cara, eu não consigo mais ferir você, mas ela consegue, porque aparentemente retiraram o código, a instrução de você não poder ferir um host. Mas aí é a segunda lei, né? Foi o que a gente falou. Não se menciona o Asimov, mas é uma... As leis estão sempre por lá, né? Provavelmente foi o estudo, né? Muita gente conhece, então acho que o Jonathan Nolan não achou, né, tão importante colocar, se é uma coisa já tão conhecida no roteiro. Sim. Foi até legal disso dele. Ele considera a nossa inteligência, né, cara? Tipo, não precisa ficar mencionando toda hora, que é um dos problemas do Christopher Nolan, né? Ter um personagem que precisa ficar explicando tudo, né? Você não vê isso na série, né? Ou pelo menos você vê de uma maneira sutil. Tanto que eu nem percebi. Duas coisas que eu notei muito na série, mudando um pouco o assunto: o quanto que a trilha sonora, ela complementa a narrativa, seja pela música, pelas músicas do piano. Aliás, aquele piano é bem representativo, né? Ele toca sozinho. Basicamente, o piano, ele é aquele que dá o estopim para começar o jogo, né? É sempre ele que começa a narrativa. E, aliás, um trabalho muito bom do Ramin Djawadi, acho que é, que ele é inglês, mas acho que ele é filho de iraniano também. É muito bom a maneira como ele cria a trilha sonora para complementar essa narrativa, usando até músicas que são conhecidas, né? A gente tem... O Ramin Djawadi, que eu ia até comentar da trilha sonora, que eu adoro comentar de trilha sonora de filme. Eu acho que a trilha sonora do Ramin Djawadi, ele adota muito pretexto para a trilha sonora. Ela não é tão impactante quanto aparenta ser. Uma coisa que eu havia de comentar é que, no caso, o Ramin Djawadi já pegou sample de Radiohead, uma música do Radiohead, e pegou uma sample de Black Hole Sun, do Soundgarden, e usou como música de Faroeste, naquele negócio de rolar o piano lá, daquele papel pra rolar o piano pra automaticamente. A trilha também tem a temática eletrônica, que é jogada naquela parte de futurista do controle do parque, todas as pessoas controlam o parque, e a temática mais americana, entre aspas, que é o estilo de música que nos inspira a pensar naquela época de 1800 para o começo de 1900. É, só complementando aqui, o Ramin Djawadi também, ele é bem famoso hoje em dia em Hollywood, ele tem feito diversos tipos de trabalhos, tanto como a própria trilha sonora do tema principal do Game of Thrones e do Pacific Rim também, que é muito legal, tipo aquele riffzinho de guitarra, tan-tan-tan-tan, e ele ganhou o Grammy também pelo filme do Iron Man, e ele é bem requisitado hoje em dia no meio cinematográfico, em Hollywood, e você vê o resultado da própria introdução do Usher, que primeiramente você olha assim e fala, legalzinho, né, mas aí você ouve todo o episódio e fala, caramba, o negócio é bem feito, bem construído, ele realmente mescla com o tema da série, né, e é bem legal, né, um trabalho muito bem feito, que dá o tom da série, né. Também acho que eu acho muito interessante quando mostra os dois pontos, né? O jogo do Velho Oeste e a vida real, né? Sempre quando tá no jogo, no Velho Oeste, é aquele tom mais pastel, aquela coisa tipo maior, uma grande fotografia. E quando eles estão dentro do prédio, né? Dentro da Delos, praticamente, é sempre aquela coisa mais fechada, mais fria, com cores escuras, alguma cor vermelha aqui e ali. Mas é legal, tipo, pra diferenciar as duas coisas, né? Isso é uma coisa que eu não notei também, que eu ia comentar. E essa parte da cor vermelha e da cor branca, usada como um contexto no roteiro. Aquela parte que a Mive começa a questionar sobre aqueles seres do espaço, aqueles deuses dos índios, que na verdade são figuras dos legistas em trajes específicos, só que vistos pela visão dos robôs. E isso me fez ecoar o livro Eram os Deuses Astronautas. Só que assim, no contexto dos robôs, apesar desse livro ele ser questionado muito por conta de muitos considerarem pseudociência, tem muitas ideias desse livro que foram pro cinema. E nesse caso do Westworld, eu pensei nesse livro na hora, porque ele tem muito a ver nesse contexto. Tipo, como se os robôs fossem aquela noção da criação, e nós, como criadores dos robôs, estamos deixando provas na nossa existência para eles, entendeu? Uhum. E isso foi uma referência muito legal mesmo, eu gostei bastante dessa parte, e tanto que eu acho que o arco da Maeve devia se encerrar logo após isso, porque eu acho que ela tem uma, já aproximando aqui, falando mais um pouco de personagem de novo, e eu acho que o arco dela é muito longo, então eu acho que eles deviam parar meio que aí, e porque é uma referência legal, né, mas... Ela foi quase tipo uma outra protagonista junto com a Dolores, né? Acaba, tipo, sendo ela. Apesar das duas também ser história no presente, a Dolores ainda tinha o passado também, né? Só que ela só teve o presente e teve também tanto participação quanto a Dolores. É que eu acho que ela só teve participação... Eu acho que só teve participação porque foi um erro estúpido do humano lá, do Félix, entendeu? Eu acho que ela não devia ter mais arco, eu acho que devia ter sido interrompido por lá. Porque se fosse qualquer uma normal... Pessoalmente, eu acho que não é bem um erro estúpido. É aí que a nossa opinião divide, é que assim, é aquele negócio, você tá trabalhando com robôs que eles se assemelham a seres humanos, é a empatia, a primeira coisa que as pessoas têm. E pessoalmente, como até a Miv fala, o Felix, ele, além do cara do cara da segurança, o chefe da segurança, que quem faz ele é o irmão do Chris Hemsworth, o Stubbs, essas são as únicas pessoas que eu vi na empresa inteira que fazem um trabalho de forma competente, porque tem muitas pessoas lá na empresa que tomam atitudes incompetentes durante a elaboração da série, tipo o cara lá que é responsável por criar os roteiros dos robôs, ele vai lá e se embebeda e começa a mijar em cima do mapa do negócio da... Tipo, isso pra mim, se o cara é encarregado de uma responsabilidade dessas, pra mim o cara é um puta de um incompetente, cara, porque assim, mostra o quê? Mostra que o cara é um retardado, hein? Tipo, é aquele negócio, no caso, você, Martin, você fez a ciência da computação, e assim, ser um cientista da computação, fazer uma, estudar pra caramba, chegar num nível daqueles, e tratar o emprego que ele tá, com a liberdade que ele tem, daquela maneira, pra mim... O cara é um puta do incompetente, cara. Se o cara fazer daquela maneira, o cara deveria ser demitido. Primeiro a ser demitido lá na empresa. É que eu acho, por exemplo, no momento do Felix e a Maeve, eu não senti a empatia que o Felix sentiu, entendeu? Pelo menos o roteiro, as cenas que mostraram, eu não consegui entender por que ele ajudaria a Maeve, entendeu? Esse que é o ponto. Por causa do pássaro. Ficou um pouco realmente estranho, né? Eu também... A segunda vez que eu assisti eu entendi mais, mas a primeira vez eu falei, putz, de novo. Eu entendo o argumento do pássaro, eu só não concordo que ele seja um argumento suficiente, cara. Mas é assim, que nem o Ford, na minha opinião é assim, eu penso que o Felix, ele pensa que nem o Ford. Pra ele, os robôs, eles simplesmente são uma forma, eles estão criando vida. E por eles criarem vida, é aquele negócio, eles se tornam deuses por si mesmos. E por criar vida, eles têm que dar o direito dos robôs de entenderem o que eles são, quem criou eles e a noção de livre-arbítrio por si só. Então, nisso eu acho que a personalidade de Ford, ele não concorda com isso. Eu vejo mais o Ford vendo, igual você recentemente contou, que eles são produtos. E o livre-arbítrio não é uma coisa existencial dele. Que é um lado que eu acho o Felix muito mais semelhante ao Arnold. Porque o Arnold realmente queria isso, queria encontrar a consciência, ser um humano, entendeu? Então eu acho que o Ford, ele é um pouco ao contrário, isso que você disse. Ford, ele se torna mais egocêntrico. Você já começa, conforme os episódios da série, você começa a perceber que ele é mais egocêntrico do que mais idealista. No começo você percebe um pouco de idealismo na mente dele, mas depois você começa a perceber que ele é egocêntrico. Começa a criar uma obra gigantesca dentro do cenário e tudo mais. O Arnold, na verdade, ele é aquele cara que tipo, ele acabou gerando mais empatia, até por causa da morte do filho dele, pelos robôs, e o Ford não, né? O Ford trata como robô mesmo, né? Aí, tanto que um queria abrir o parque por conta da diversão e o outro não queria abrir o parque pra não, simplesmente não tratar os robôs como meros objetos, né? Destruir aquela concepção de que um nível de programação suficientemente avançado acaba se tornando vida por si só. Aí ele não quis abrir o parque por conta dessa razão. Isso, no caso, é uma coisa que realmente é uma coisa extremamente densa na filosofia da série. No último episódio, quando ele vai se aposentar, que finalmente a moreninha, ela, que eu agora esqueci o nome dela, Charlotte, ela chega e fala pra ele que se aposentar, quando ele tá dando aquele discurso, até antes, quando ele tá com o Bernard na igreja, ele se despede do Bernard. Eu vejo aquilo muito mais como ele, meio que uma redenção dele, talvez. Ele se despede, que não parece uma despedida tipo, ó, tô me aposentando, parece uma despedida de, olha, eu vou morrer, então, adeus pra você, Bernard. E o texto que ele faz, apesar de ele já introduzir a nova narrativa, ele já tá introduzindo, talvez, os robôs na narrativa própria deles de querer aquele mundo. Que nem ele fala, tudo começa com uma guerra, em tempos de guerra, e com um assassinato. Já prevendo que ele vai morrer. Eu não sei se eu tô pensando demais, se realmente é isso ou não, né? Quer saber o que vocês acham? Tem várias informações dadas. Só não sei se ele foi altruísta, porque não dá pra saber exatamente o que vai acontecer a partir daquele ponto, né? Que não dá a se entender se os robôs que estão vindo na floresta vão matar todo mundo, que dá a se entender que, por exemplo, o Ed Harris tomou um tiro no final, né? Então eu acho que tá meio nebuloso ainda o que ele tentou fazer, né? Se ele tá dando o parque pros robôs, ou se é uma narrativa normal que saiu do controle. Eu prefiro acreditar que ele realmente sabia que ia morrer, Tanto que falam que a Dolores dessa vez escolheu matar por opção dela. Quando ela matou o Arnold, foi programada. E nesse caso, quando ela matou o Ford, foi por consciência dela. Ela que escolheu matar o Ford. Talvez o Ford não soubesse se poder ser ele, mas ela escolheu ele. Eu tenho dúvidas. Eu acho que ele sabia que ele ia morrer, mas também não sei se era a consciência da Dolores. Apesar que eu acho que era, mas eu acho que ele já sabia. Saber, ele com certeza já imaginava que ele ia morrer. Agora, talvez não saber por quem. Acabou sendo por ela mesma. E eu acho legal da interpretação da Evan Wood, que depois quando eu assisti de novo a série, eu percebi que tava que desde quando ela começa a tomar consciência que o White começa a voltar pro corpo dela, toda vez que dá aquele vum na música e ela já fica com o olho mais tipo sangue nos olhos, assim você percebe que ela já tá com o Wyatt desde o início, ninguém nunca tirou o Wyatt dela. E achei interessante ser ela o Wyatt. Aparece o White nela é quando ela mata aqueles caras confederados pra salvar o Will. Ela atira nos confederados sem pensar, com uma precisão incrível, que é uma coisa que ela nunca faria, porque não tava na programação atual dela. E essa é uma programação feita no caso das construções, ou seja, os programas anteriores que ela havia passado. Vocês falaram da parte da atuação da Evan Rachel Wood, atuação em geral dos personagens. Eu achei curioso da atuação dela, que é assim, tem partes que realmente ela convence com uma personagem em si, que é uma personagem totalmente robô. Tanto que alguns contextos da série, que é assim, é difícil imaginar que a cena é um truque de edição muito bem feito, é uma alteração da voz dela, ou se realmente ela atua daquela forma. Tem um momento que ela repete uma voz dela, aquela parte no começo que o pai dela, o pai original dela, antes dele ser decomissionado, ela repete uma linha que ela tem que falar duas vezes, e ela repete com o mesmo tom, o mesmo timbre, mas você sabe, são duas frases diferentes. E é interessante, uma coisa que você começa a perceber o comportamento da atriz, e outra vez também quando ela tá falando no modo de análise, é uma coisa com um contexto bem diferenciado da série. É legal que você citou o pai dela, né, que é o Peter Albernart, que é do Lewis Hart, um ator, que é assim, ele participou basicamente do primeiro episódio, praticamente esse só que ele interpretou, e pra mim ele deu um show de interpretação. Mesmo tendo Anthony Hopkins com ele em cena e tal, o cara realmente foi muito bom. E naquele primeiro episódio, com aquela interpretação dele, eu já entendi o que a série ia ser até o último episódio. Aquelas cenas que os robôs começavam a dar defeitos de operação e eles começavam a tipo, ter uma espécie de umas convulsões na cabeça lá, eles ficavam, tipo, os olhos deles ficavam meio zoados e tudo mais. Isso foi uma coisa que alguns atores puxaram muito bem, tipo, do nada eles começaram a falar, depois travar a voz dele, como se estivessem tendo problemas cerebrais, entendeu? É legal você falar isso, que um dos meus personagens favoritos é o Bernard, né? E eu acho que no final do episódio 8 ou do 9 se revela que ele também é um host, né? Ele é um anfitrião. E cara, que cena é aquela, né? Aparece os personagens do Jeffrey Wright, o Bernard, e também apareceu o Anthony Hopkins ali, cara. E eu falei, caralho, velho, que plot twist, que atuação do Jeffrey Wright, do próprio Anthony Hopkins. A diretora de operações, que o Bernard vai lá e... A Teresa? É, a Teresa. Também a Teresa não... foi uma coisa que surpreendeu a Teresa completamente, né? Porque praticamente o Bernard e a Teresa tiveram um envolvimento. E isso que é uma coisa curiosa. Porque assim, você vê o Bernard como humano completamente. Aquele episódio, divisor de águas gigantesco. Que é assim, o Ford, ele, por exemplo, ele até cita que ele fala do animal, que eu não lembro o nome dele. Ele fala de um pássaro, ele fala de um pássaro que ele tenta mostrar as penas dele. Eu não sei, não lembro, eu acho que é o pavão que ele cita. Mostra as penas dele para tentar atrair as fêmeas. E sempre na grandes partes da arte histórica foram baseados unicamente nesse tipo de atitude dos seres humanos, com uma demonstração de atração para as fêmeas. E o Ford, ele é extremamente sábio pra capacidade de compreensão dele social. E ele usa esse tipo de artimanha da atração do homem, que é o Bernard, pra, no caso, a Teresa, simplesmente pra manipular a Teresa por conta que os superiores da Teresa querem tomar o controle total do parque. O nível de criação, a compreensão que ele atingiu depois de ter criado os robôs, chegou a um nível tão alto que ele conseguiu chegar ao nível de compreender o comportamento humano por completo. E é legal que ele até transparece isso pro próprio Bernard, né, que talvez a segunda pessoa que conheça mais é um host, né, do comportamento humano, que a gente vê várias análises dele. Sim. Falando sobre temas complexos assim da psicologia, como a dissonância cognitiva e tal, e o host sabe muito, muito o que é uma representação do Arge e do próprio Forge. Até, tipo, tem até aquela cena do tipo, eu achava que o Bernard era humano por causa do seguinte, ele falou pro... Tem uma cena que ele falou pro Bernard assim, que eu concordei na série. Que é assim, ele falou pro Bernard pra não levar os robôs, não ter empatia pelos robôs, assim, ver os robôs apenas como robôs. Por causa... ele sabe da perda do filho do Bernard, ele não quer que o Bernard, por conta de ter perdido o filho dele, tente deslocar essa empatia em algum robô. Mas são as várias contextualizações que tem na série, as várias linhas de tempo, as várias situações que acontecem. Mas é interessante porque é aquela noção da cognitividade que as pessoas têm com robôs. O Ford considera o Bernard um humano. Ele não vê o Bernard como máquina, ele só ativa o Bernard como máquina na hora que ele vê a necessidade, porque a Teresa quer depor o Ford e tomar o controle inteiro do parque para fazer o que eles bem quiserem. Só que o Ford, ele tem um ideal, ele tem uma razão ideal. No caso, a Teresa, ela só tá seguindo aquele padrão de que para eles a única coisa que a empresa deve ser é fazer ganhar dinheiro, mesmo que os robôs sirvam apenas como um pelotão de fuzilamento para os seres humanos. Eu só queria complementar também que a gente falou do Bernard, falou do Tony Hopkins, Jeff Wright, Evan Rachel Wood, mas tem outros personagens muito legais também, né? A gente falou de Ed Harris também, mas tem o James Marsden também, que é o Ted, e muito bem mesmo, o último, não sei se todo mundo lembra, mas ele foi o Ciclope. Sim, sim, e nesse caso ele só morre, né, eu falei, caramba, Ted, você só morre, cara, para de morrer. Tem uma cena muito legal dele, que reúne o Ed Harris e o Ford, e no diálogo, né, o Ed Harris, ele meio que ameaça o Ford, e o personagem do Ted, ele tá todo machucado, né, e quando o Ed Harris vai enfiar uma faca, o Ted pega, vira, sabe, com a mão sangrando, assim, é muito legal. E também tem o Jimmy Simpson, né, que é o William do passado, né, que tá muito bem também. Que é o meu personagem preferido, o Jimmy Simpson. Eu falei, puta, esse cara é da hora. Aí quando ele é o Homem de Preto, eu falei, caraca, que eu não gostava do Homem de Preto. Então, mas acho que tem vários personagens, assim, o elenco, apesar de ter atores que não são muito conhecidos, assim, todos são conhecidos, né, alguns umas escalas menores, todos estão muito bem, assim, muito legal. O personagem do Ted é muito legal, o William do passado é muito legal, até personagens que, tipo, der uma sumida que a gente não sabe o que vai acontecer com a Elsa, por exemplo, né, será que ela morreu ou não morreu, são personagens que são muito legais, atuação muito boa. Eu acho engraçado que, assim, a HBO, ela escolhe muito bem o elenco, desde Game of Thrones até nesse. Se você pegar, o pessoal até fez uma comparação, pegou a imagem do Ed Harris com do William, né, do Jimmy Simpsons, aí colocou aquela coisa na metade, você vê que o rosto bate, né, realmente parece um pouco os dois, tem uma certa semelhança. Na parte da série, assim, a HBO, ter que colocar atores famosos ou conhecidos, isso é uma coisa que vem lá do passado. Quer dizer, não só famosos como conhecidos, mas a HBO fazer uma seleção de atores extremamente bons para séries. Tanto que vários dos seriados da HBO que tiveram atores famosos, eles foram para um monte de filmes. Um exemplo que eu daria, no caso, foi o seriado Oz da HBO, que teve um monte de ator conhecido na época. E assim depois passou para Game of Thrones, e agora, possivelmente, como a HBO investiu mais dinheiro, vamos ver como vai ser as próximas temporadas de Westworld, que vai demorar para 2018. A HBO já engatou Westworld tendo atores famosos, para que as pessoas engatem primeiro nos atores, para depois ir para a série como um contexto geral. Tem um ator da série, o Hemsworth, o Stubbs, ele não é tão conhecido quanto os outros irmãos dele. No caso, essa série demonstrou que ele atua, que ele sabe atuar muito bem. Eu nem sabia que ele tinha outro irmão, velho. Sério, eu fiquei confuso. Depois eu fui dar uma olhada lá. Eu também achei curioso. É o mais velho dos três. É o que tá fazendo, o último que fez sucesso. These violent delights have violent ends. É importante a gente ver que o elenco tem vários nomes de peso, né? E isso foi possível pelo advento, acho que, do True Detective, que trouxe o Woody Harris e o Matthew McConaughey, que acabaram, né, ganhando o Oscar futuramente, o Matthew McConaughey ganhando o Oscar, né? Quando você olhava pra TV antes, os atores falavam assim, ah, cara, se eu não tô dando muito bem no cinema, então vou fazer série. Série era uma coisa meio zoada, era pejorativa e tal. Ninguém queria trabalhar na série, né? E com o advento do próprio True Detective, as pessoas estão, tipo, os atores estão buscando, sabe? Por exemplo, a gente viu na última temporada, veio Colin Farrell, Rachel McAdams, então acho que tá se migrando muitos atores de Hollywood pro próprio seriado, né? Isso aí é uma coisa que eu já venho analisando. Hollywood, ela tá tendo muita influência de mercado estrangeiro, principalmente no mercado da China. Acontece que, por exemplo, muitas empresas chinesas estão investindo em Hollywood e aí tá tendo esse retorno, porque, por exemplo, vamos pegar um filme que não faz sucesso em Hollywood, e aí ele faz sucesso em um determinado país. Muito retorno, muito investimento externo, justamente por causa desse país, que entra esse divisor de águas. Tem séries, no caso, vamos pegar, no caso Westworld, a série, ela pode ter um retorno num país e pode não ter retorno no outro, mas Hollywood ainda continua fazendo essas coisas. No caso, a HBO, que ela sempre buscou fazer séries com alto investimento, ou, se não alto investimento, com bons atores para representar os seus roteiros em geral. Aí é com qualidade de cinema, né? O que, que foi a Batalha dos Bastardos, né, em Game of Thrones? Tipo, nível Coração Valente, praticamente. É até bizarro, né, que você vê, tipo, alguns episódios antes, as batalhas toscas, assim, né, parecia coisa de... Sei lá, as batalhas meio mal coreografadas, né? E você depois pega a Batalha dos Bastardos, foi um negócio, sei lá, do cinemático total, né? Pois é, e Westworld, a tendência é ser a mesma coisa, né? A gente também tem aí uma criação toda cinematográfica, né? Eu acho que o J.J. Abrams sabe investir o dinheiro dele, né? Então, tanto Lost, por ter sido um puta divisor de águas na época... O J.J. Abrams é complicado pra fazer roteiro, mas ele é bom pra investir em alguma coisa. E é bom pra escolher pessoa pra trabalhar nas obras que ele investe. Claro, tudo bem que Revolution não foi uma série assim que tão rentável pra ele, mas a gente pega Lost, pega Westworld, tem mais séries boas do que ruins, né? É que como investidor... O J.J. Abrams, ele coloca o dinheiro dele em várias cestas, né? Porque se você tem uma cesta com todos os ovos, né? Se a cesta cair, você vai perder tudo, né? Então, acho que a visão dele, mais como investidor, é tentar colocar o dinheiro no mais lugar possível, porque se der certo, né? Eu tô ganhando mais. Mas eu até discordo um pouquinho, que eu acho que o J.J. Abrams, ele é um bom roteirista. Você pega os filmes dele como Super 8, você pega até o Force Awakens, que ele ajudou no roteiro, depois daquela... eu não lembro exatamente o roteiro que estava trabalhando no Force Awakens antes, mas eles jogaram praticamente o roteiro que existia fora, né? Ele acabou trabalhando também, ajudando no roteiro. E eu gosto bastante, assim, do J.J. Abrams, tanto como direção e roteiro. E pra falar de roteiro, não esqueci da Lisa Joy, que é a esposa do Jonathan. O Jonathan ainda não trabalhou em todos os roteiros de todos os episódios, mas a Lisa Joy esteve presente na participação de praticamente todos os roteiros de todos os episódios, né? Provavelmente, que nem eu falei, né? O Christopher Nolan também deve dever muito a ela também, porque ela também esteve presente nos Batmans e outros filmes e tal do Christopher. Ela é acreditada como roteirista dos 11 episódios, assim como o Jonathan Nolan. Só uma coisa sobre o Ed Harris, o personagem dele, do Jimmy Simpson, né? Que, aliás, o Jimmy Simpson, pelo que ele deu em entrevista, ele não sabia que o personagem dele iria se tornar o Homem de Preto. Acho que isso só foi dito pra ele no último episódio, quando ele gravou, né? O que, que vocês acham, assim, dele? Porque, tipo, o Ed Harris já assinou o contrato com a segunda temporada. E o que, que vocês especulam do que vai acontecer agora com o Ed Harris? É bem complicado você dizer alguma coisa do que vai acontecer, né? Porque o final, ele é bem nebuloso, né? Não dá pra saber exatamente o que vai acontecer. Até porque você não sabe o que vai acontecer com o próprio rumo da série, né? Você não sabe se aquilo lá vai ser uma história... todo mundo vai sair bem daquele lugar, né? Ou se vai matar a maioria das pessoas lá dentro. Ou se os robôs vão começar a se rebelar. Ele deu um sorriso, né? Ele deu um sorriso, ele já... Que aquilo que ele queria que o robô revidasse, né? Então, pra ele, começou bem. Só não sabe se ele vai sobreviver àquilo. O que eu acho que vai acontecer, assim, pensando por cima... Talvez uma guerra entre os humanos e os robôs durante a segunda temporada... Mas é muito especulativo até agora, né? Não tem como dizer exatamente. O que eu, assim, eu gostaria de ver... pelo que eu ouvi o rumo da série, que assim, vai ter sim a revolução das máquinas, mas eu fico pensando se não vai ter uma união, né? Se vai chegar ao ponto dos humanos acabarem, certos humanos fazerem uma aliança com certos robôs, né? Contra outros robôs. Tipo, se vai ter alguma coisa assim, né? Porque chega um momento que você fala, pô, se dos dois tem consciência, talvez eles consigam chegar a um acordo, talvez. E vai ter mais robô bom, fico imaginando isso. Só um adendo, porque eu não sei, eu li uma notícia antes de sair o Westworld que eles demoraram bastante, né, pra criar a concepção dos roteiros das temporadas, e pelo que eu sei, vai ter aproximadamente 4 ou 5 temporadas. E pela velocidade que a carruagem já andou, né, fica bem confuso saber o que vai acontecer numa quinta temporada, né? Imagine, tipo, dizer na segunda. Porque, por exemplo, agora vai dar merda, né? E aí, será que vai ter conteúdo pra 5 temporadas, né? Tem que esperar pra ver. Com o sucesso agora da primeira, a segunda já foi, já tá em produção já, os roteiros, né? Isso. É um comentário do próprio Jonathan Nolan que ele não queria fazer a série do jeito procedural que todo ano tem, né? Porque isso, ele falou, né? O roteiro do Westworld é uma coisa complicada. Então, eles precisavam de mais tempo e a HBO entendeu perfeitamente. Falou assim, cara, quando você quiser rodar a segunda temporada, você me avisa. Então, e também a agenda dos próprios atores é muito complicado, né, cara? Você pega os atores tipo o Ed Harris, o cara é extremamente... A agenda do cara é extremamente ocupada hoje em Hollywood. E provavelmente o seriado vai sair no começo de 2018. Quero complementar também com uma coisa. Por exemplo, isso já engata também com Game of Thrones, que o Game of Thrones está no final. E eles, como já tem o Westworld no começo, a segunda temporada já avançando, aí a HBO já tem uma série para já tá engatada quando Game of Thrones acabar. Exatamente isso que eu ia até falar, você acabou completando por mim. Que, né, Game of Thrones tá na reta final, são 2 temporadas de 6 episódios, 6 episódios, que vai acabar em 2018, que é justamente quando vai começar a segunda temporada de Westworld. Então, acho que vai ser bom por conta disso. Mudando um pouco de assunto, porque eu acho que o substituto do Game of Thrones não vai ser o Westworld, mas sim, talvez, o Silmarillion na TV. Saiu notícia, um rumor, que talvez role na TV, que seria um sonho e tanto. These violent delights have violent ends. Pra especular, no último episódio também mostrou aquela sigla nova, né, SW, né, que seria o Samurai World. O J.J. Abrams que falou que provavelmente eles vão focar em outros mundos também, que ele mostrou agora no final o Samurai World. Ele falou que vai ter outros tipos de mundos, não só aqueles que tem no filme, né? Eu acho que é mais uma referência, porque você pega o filme do Westworld de 73, mostra, né, outros mundos, não é só o Faroeste. E eu acho que vai ser muito complicado eles abordarem outros mundos agora. Então eu acho que foi mais uma referência pra dizer que, tipo, não existe só aquilo, né? E mostrar um pouco uma homenagem ao filme, mas eu acho que eles não vão abordar isso. O próprio Sizemore, né, que é o personagem que tem aquele sotaque em inglês, ele até fala, né, tipo, quando ele tá com a Charlotte, que ele quer controle da narrativa dos parques, né? Que dá a entender que são mais de 3 parques. E também pelo papel da onde tá a filha da Maeve, né? Que tá falando parque 1. Com certeza tem outros parques. Eu acho que se fosse encaixar os parques, poderia encaixar alguns personagens, né? Tipo, ter um samurai no Velho Oeste, ou ter um cavaleiro da Távola Redonda. Podia ter o Ken Watanabe, né, cara? O Ken Watanabe que é um ator bem famoso, assim, hoje em dia em Hollywood, né, que tá tanto no mercado, se não me engano, japonês, mas tanto em Hollywood, que seria uma referência legal, né, trazer pra uma participação especial se tiver realmente que mostrar outros mundos. Sim, agora com a saída do Anthony Hopkins, eles podem contratar um outro ator também fudidão pra fazer, né, participação. E um outro adendo que o George R. R. Martin, ele gostou tanto da série que ele falou, poxa, eu queria fazer um crossover entre Game of Thrones e Westworld. Eu achei engraçado quando ele citou isso. Tipo, o Game of Thrones ser o mundo também da Delos, né, da empresa lá do William. Não, realmente, é improvável, mas alguma referenciazinha seria interessante você ver, sabe? Você passa, tipo, num cenário que é, tipo, a muralha, alguma coisa assim. Mas sei lá, né? Acho que ele falou em tom de brincadeira, né? Mas seria interessante. These violent delights have have violent ends. Bom, eu falei que eu gostei bastante do William, né? Do William jovem, como personagem preferido. Também gostei da Dolores, você falou que gostou do Bernard. E o Biage, teve algum personagem preferido? Biage? Morreu. Bring yourself back online. Biage? Teresa. She's gone. I can't. What have I done? What have I done? This guilt you feel, the anguish, the horror, the pain. It's remarkable. A thing of beauty. I'm a killer. My God. My God. God has nothing to do with it. You killed her because I told you to. And you should be proud of these emotions you're feeling. Proud? After all, you yourself are the author of so many of them. Then when we started, the host's emotions were primary colors, love, hate. I wanted all the shades in between. The human engineers were not up to the task, so I built you, and together you and I captured that elusive thing. Heart. I don't understand. I cared for Teresa. Loved her. Why did you make me kill her? One man's life or death were but a small price to pay for the acquirement of the knowledge which I sought, for the dominion I should acquire. All of the beauty you and I have made in this place, the art of it, they would have destroyed it. They would have destroyed you. I won't let that happen. Besides, we have a new story to tell. I will not help you. Raise this place to hell! That's enough, Bernard. That's enough. Eu poderia dizer que eu gostei da. Que eu gostei da. Tanto do Ford quanto da Mive, por conta do desenvolvimento de ambos. Bom, então acho que é por isso. Alguém tem mais alguma coisa a acrescentar? Biage? Os efeitos especiais da série, eu ia comentar só eles por um breve momento, porque são muito bem feitos. E uma coisa que eu notei é o seguinte, que usaram aquela tecnologia de rejuvenescimento que já foi usada em vários filmes em Westworld. Exatamente, exatamente. É, em uma cena com o Anthony Hopkins, pra mostrar ele novo. E foi muito legal, foi uma cena muito bacana. Eu vou dizer que assim, é uma tecnologia muito nova no cinema. Já foi usado anteriormente, tipo na época da 2000, eu acho. Desde aquela época já foi usado esse tipo de tecnologia de implantar efeitos nas faces das pessoas. Mas é assim, para transformar a face de uma pessoa em outra, ou rejuvenescer, isso aí é uma coisa bem recente. E o Westworld fez isso com maestria, cara. Ficou fantástico. Ficou muito legal. Não, ficou muito bem feito. Sim, sim, não, era com o parâmetro daquele escorpião rei, né, que aparece na múmia, né, aquela coisa horrorosa, perto de hoje tá muito melhor, o que eu acho que até um bom tema pro próximo podcast é falar sobre isso, né, a animação, essa coisa de como recriar, que até eu lembro que um amigo meu falava, né, que ele quer ver um dia em que eles vão recriar um novo faroeste com Clint Eastwood, jovem. Colocar o Anthony Hopkins assim já mostra o quanto é bom, né? Eu vi essa técnica usada recentemente no próprio filme da Marvel, acho que foi o Guerra Civil, que aparece o Robert Downey Jr. mais novo. E eu achei até no Western mais bem executado do que no filme. Can hold my body down. There ain't no grave can hold my body down. When I hear that trumpet sound, I'm gonna rise right out of the ground. Ain't no grave can hold my body down. Bom, então acho que vamos ficando por aqui. Acho que já comentamos basicamente toda a série, um pequeno dossiê. Acho que para um primeiro podcast, talvez com uma edição, vai ficar um pouco menor do que uma hora. Mas quem aí tá ouvindo, né, os nossos ouvintes, vou deixar um e-mail aí. Fale o que vocês quiserem, mande feedback, que o intuito, né, é sempre melhorar, né? Do primeiro até o próximo podcast, espero ter uma grande melhora, né? E os dois, né, fazem o seu jabá aí, da onde encontrar vocês. Bom, pessoal, eu tenho um podcast também, site/podcast, chamado Premiere Podcast, em que a gente tem versões basicamente de dois tipos, que a primeira é o Pocket, que é o mais famoso, que sai semanalmente, que a gente fala sobre notícias, séries, cultura pop, entretenimento, meu, qualquer coisa assim que tiver. E também tem o Premiere Podcast, que é a versão estendida, que a gente fala sobre, faz entrevista com pessoas, esportes, a gente fala sobre cinema, assiste um filme e comenta. E o site é www.premierepodcast.com. É isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado dos nossos comentários aqui. No meu caso, eu não faço podcast, mas eu faço vídeos. No caso, Humanoides. É www.humanoides.com.br. E tem no YouTube também, Os Humanoides, você procura lá. E é isso. Com certeza. Então é isso, galera. Assistam Westworld. Com certeza, quem tá ouvindo esse podcast, com certeza já assistiu. Então fique aí ligado que a gente vai tentar fazer sobre muito mais séries, muito mais conteúdo, filmes também, quadrinhos, livros. E é isso, deixar tudo aí na descrição pra vocês, todas as redes sociais e tudo mais. Então, eu vou ficando por aqui. Falou! Falou! Falou! Ain't no grave can hold my body down. There ain't no grave can hold my body down. There ain't no grave can hold my body down. Caralho, esqueci o que eu ia falar, velho. Eita, alguém apagou a memória aí do robô. Caralho, velho, deu erase na minha... Apagaram, velho. Porra, eu tinha certeza que era humano, velho. Deu erase. Eu tinha certeza que era humano. O Bernardo também.